Davi, Nevi, MF. A sintonia que faz a sua alegria. Aqui só toca sucesso. Ninguém merece desprezo, meio amor, meio beijo. Ninguém merece isso, viver fingindo libido. Errei, eu errei feio, mas não errei sozinha. Cê não é santa, eu não sou coitadinha. Essa conta a gente vai rachar no meio. Cê vacilou, eu só continuei. Se eu olhei pra alguém na rua, se outra mão me deixou toda nua, 50% a culpa é minha, 50% a culpa é sua. Se eu olhei pra alguém na rua, se outra mão me deixou toda nua, 50% a culpa é minha, 50% a culpa é sua. Um mal amado quando vê uma cerca, pula. Ô Marília, e as puladas de cerca, amiguinha, tá como? Me complica, minha filha. Errei, eu errei feio, mas não errei sozinha. Cê não é santa, eu não sou coitadinha. Essa conta a gente vai rachar no meio. Cê vacilou, eu só continuei. Se eu olhei pra alguém na rua, se outra mão me deixou toda nua, 50% é culpa minha, 50% é culpa sua. Se eu olhei pra alguém na rua, se outra mão me deixou toda nua, 50% é culpa minha, 50% é culpa sua. Mal amado quando vê uma seca, pula. Se eu olhei pra alguém na rua, se outra mão me deixou toda nua, 50% a culpa é minha, 50% é culpa sua. Um mal amado quando vê uma cerca, pula. Duas e 14. Quem tá ligado aqui? De Ouro Verde de Goiás, Rádio Rural FM, a sintonia que faz a sua alegria. O sucesso não para. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet, em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo RádiosNet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça. Muita música, notícias e esportes. O aplicativo RádiosNet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com. Agora vem você mais uma vez e eu fico sem chão. É diferente esse teu jeito, é impossível te dizer não. Minha fragilidade é ficar distante de você. Sou apenas um alguém qualquer, perdido numa multidão. Você me pede esquecer.

Gosta. Rural FM 87,9. A sintonia que faz a sua alegria. A rádio do seu coração. Eu vou no psicólogo ainda hoje. Pra saber se é amor, eu tô ficando doido. Marcinho do Montenegro. Eu vou no psicólogo, tem jeito não. Pra ver se é coisa da cabeça ou do coração. Eita, Montenegro! Ô, canção selvagem! Ó, eu acho que isso é coisa do coração. Lembranças de um passado. Era pra ser uma noite qualquer e virou dependência. Cadê você? O que os olhos não veem, o coração não aguenta. Tô com ela na minha cabeça que não sai. Eu ligo, ela desliga, tá doendo, ai, ai, ai. Sequei a última garrafa da receita. Com urgência da ajuda de um profissional. Eu vou no psicólogo ainda hoje. Canta comigo, Maiara e Maraísa. Pra saber se é amor ou tô ficando louca. Acho que eu tô ficando doida, monte. Eu acho que é amor. Eu vou no psicólogo, tem jeito não. Tem jeito não, monte. Tem jeito não. Pra ver se é coisa da cabeça ou do coração. Você sabe que a cura pra todo esse mal é cachaça, minha gente. É, ué, aqui ó. Bora beber no bar do Montenegro, minha gente. Tô com ele na minha cabeça que não sai. Eu ligo, ele desliga, tá doendo, ai, ai, ai. Sequei a última garrafa da receita, ainda tá doendo. É dor demais, minha. Sofrer assim não é normal. Tô precisando com urgência da ajuda de um profissional. Eu vou no psicólogo ainda hoje. Tem que ir no psicólogo, tem que ir. Pra saber se é amor ou tô ficando doida. Paixão no peito. Eu vou no psicólogo, tem jeito não. Pra ver se é coisa da cabeça ou do coração. Segura, Maria. Eu vou no psicólogo, tem jeito não. Pra ver se é coisa da cabeça ou do coração. Ah, minhas irmãs. Demais essas meninas aqui, demais. Ó, quem chegou, falou lá, ó. Chegou a psicóloga no coração. Vem cá, psicóloga. Eu vem me atender, por favor. Eu acho que a Maria tem que participar dessa música também. Eu só acho. 2h24. Rural FM, de Ouro Verde de Goiás. A sintonia que faz a sua alegria. Um show de quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo RádiosNet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça. Muita música, notícias e esportes. O aplicativo RádiosNet está disponível para seu smartphone Android ou iOS no site radiosnet.com. Dá valor e pensa no que faz. Quando existe amor, o coração não trai. Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair. Cada dia tá mais elegante,

ou não dá mais pra voltar atrás. Às vezes sofrer por você, não te quero. Ou me deixando assim, não me disse que era o fim. É hora de ser feliz, não te quero. Zé Vaqueiro, original. Chama Zé Vaqueiro. Você me pediu pra te esquecer, mas só agora disse adeus. Nosso amor chegou ao fim. E não, eu não consigo acreditar, porque você só me usou e me enganou demais. Amor, como eu te amei. Esquece, por favor, e não dá mais pra voltar atrás. Cansei de sofrer por você, não te quero. Ou me deixando assim, ou não me disse que era o fim. É hora de ser feliz, não te quero. Rádio Rural FM, de Ouro Verde de Goiás. O que me falta é criar maturidade de olhar na tua cara e não te desejar pelada. E quando eu olho esse seu cabelo longo, minha mão sente saudades de enrolar dando puxada. Eu tenho sonhos eróticos, já tô psicótico, psicológico, pede você. Cê também quer, isso é lógico, é fogo, é fetiche, desiste logo.